Paulo Salvador, Mike Young Hotel, informando o término do teste do ESA, ok? Sim, frequência livre, o Mike Young Hotel. 3520, informação em curso a Eco, Aracaju, nível 190, copia. Copia, tá, 3520, aumenta a Eco. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5121 no transponder, do tanto em 520. Está autorizado então 190 para Aracaju, decola da 10, primeira curva à esquerda no perfil da Puca, Alfa, após Jamo. Controle 120, decimal 8, transponder 5121. Confirmando o perfil da saída Puca, Papá Uniforme Charlie Alfa, após posição Jamo e após direto Aracaju. Ok, então Puca, Jamo e após direto Aracaju. Correto, confirma o portão? Está no 4, peraí. Sente no 4, chama pronto para o SPEC, assinamento, então 3520. Vai reportar. Salvador, Buenas, 3399 da TAM, informação Eco, poderia confirmar a saída para Guarulhos, por gentileza? São 3399, bom dia, informação Eco, confere, já tem um plano, Guarulhos 360, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após voo direto posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5130 no transponder. O 3399 está autorizado, Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita da El Ledra, após voa direto bridge, interceptar Perzulu 10. Controle 1208, transponder 5130, está 3399. Só confirmando após bridge, já voa direto à aerovia Perzulu 16, ok? Após conforme a rota do plano. Ciente, após bridge, a Perzulu 16, graças. Só me confirma o portão? Tá no 06. Ciente, meia dúzia, chama pronto, pushback, acionamento, então 3399. Chamará 3399. Voo no 897, bom dia, informação em curso Eco, Guarulhos 360, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1 no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5124 no transponder. Autorizado, Guarulhos 310, cola no zero, curva direita, saída da El, após Leda, após upper do 1 no meio, então segue a rota do plano, 120, decimal 8, controle, 124. Cortejamento correto, confirma o portão. Ciente no 5, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 8, no 7. Salvador, gol 1-8-7, posição para o Corinthians. Boa noite, 1-7, autorizado, reporta táxi.